Nós encontramos aí o comentário de Josué Cândido da Silva, né? Que ele se baseia num outro filósofo francês que estudou então a filosofia de Sócrates, Michel Foucault, né? É isso aí. Então, dentro desse quadro aí, o que que Sócrates fez diferente? Ao invés de ir simplesmente em busca da verdade, na forma de conhecimento em geral, ele direcionou para a busca da verdade em si mesmo. Então, relacionou mais a questão do homem em relação a si mesmo e o homem em relação às outras pessoas e em relação ao mundo, né? Então, mais o relacionamento em si. Foi um dos pontos básicos, vamos dizer assim, da doutrina dele. E o que ele fazia para chegar a isso? Tinha uma metodologia que, dele mesmo, né? Que ele conversava com as pessoas e na argumentação ele conseguia fazer com que as pessoas percebessem que os argumentos que elas tinham não tinham fundamento, era contraditório. Ele fazia ver isso. É como, se eu for levar isso aí a exemplo, né? Porque senão fica muito filosofia. Se nós dizemos que Jesus ressuscitou fisicamente, né? Eu tenho que saber para onde ele foi. Né? Onde é que está fisicamente? É o céu. Aonde está o céu? Né? Então, ir realmente a fundo nas questões, né? Então, Sócrates pregava que era nós que devemos ocupar, que nós nos devemos ocupar menos das coisas e mais de nós mesmos, né? Então, tipo riqueza, fama, poder, deixa um pouquinho de lado, né? Para a gente se ocupar do que nós somos. Imaginem, naquela época, né, a gente começar a pensar, por que eu existo? Ah, alguém já parou para realmente pensar? Por que eu existo? Ah, eu existo, mas daí? Será que não tem um plano em cima disso? Será que a vida, ou a criação, ou Deus, como nós queremos chamar, não tem um sentido para isso? Ou foi obra de um acaso, né? Então, alguém poderia dizer, com que propósito a gente deveria se ocupar com a gente mesmo? E aí um pode responder, porque é o caminho que me permite ter acesso à verdade. É, já se ouviu muito isso, mas qual é a verdade? Então, obviamente a verdade é uma verdade, não é uma verdade qualquer. Tal como uma fórmula química da água, por exemplo. Eu vou saber como funciona a água. Mas a verdade é que é capaz de transformar eu como sujeito, como pessoa. Então não é simplesmente saber por que eu existo, mas sabendo por que eu existo através de uma consciência de que eu tenho que me transformar para chegar até esse conhecimento, inclusive, né? Então, esse ato do conhecimento é capaz de promover nossa autotranscendência. O que é autotranscendência? Do homem sair da matéria e ir para o plano espiritual. Vamos dizer assim, em termos de consciência. Eu não posso me limitar, né, como tem muita gente pensa, né? Ainda hoje, um amigo da gente, né, que ri quando sabe que eu sou espírita, que acredito na reencarnação, que eu acredito que a alma sobrevive, disse que morreu, acabou tudo. Mas certamente ele não parou para pensar, como agora nós aqui, nós estamos olhando, ouvindo, pensando, o sangue está circulando, o coração está batendo, o estômago está fazendo a digestão para quem comeu, né? Ou seja, o que que faz isso tudo funcionar nesse momento? O meu cérebro? Um pedaço de carne? O cérebro é o quê? Não é verdade? Então, aí por que que quando eu desencarno, vamos dizer assim, ou quando a gente diz que quando eu morro, os meus olhos que são bons enxergaram até agora, daqui a 30 segundos não enxergam mais? Os meus ouvidos que estão perfeitos, daqui a 30 segundos não enxergam mais? Não ouve mais, né? O meu coração que está aí perfeito, por que parou de bater? Então, se eu vou a fundo, eu tenho que perceber com a transcendência de que existe algo dentro de nós, que é o governador, que comanda tudo isso. E esse governador, então, é o espírito, a alma, o ser, né? Então, conhecer a verdade, mas no sentido de haver a transformação. Se eu conheço realmente que eu sou um ser eterno, espiritual, que estou num caminho de evolução, naturalmente eu tenho que mudar. Não é verdade? Como é que eu vou continuar o mesmo? Aí eu pego as leis básicas, porque aí então percebo a organização. Tudo que eu planto eu colho. Como é que eu vou plantar ainda o mal? Para mim sofrer? Só se eu for um idiota, né? Então, esse autoconhecimento em busca da verdade para que haja transformação de cada um de nós. Então ele disse, como ter acesso a essa verdade? Para ter acesso a essa verdade, não é um ato puramente intelectual. Aquilo que nós fazemos aqui agora. Não é simplesmente entender intelectualmente. Ela exige, por vezes, determinadas renúncias e purificações das quais Sócrates foi exemplo. O que é umas renúncias e purificações, né? Renúncias. Tu tem que, se tu entender o plano transcendente do espírito, tu tem que deixar as coisas da matéria um pouco de lado. Como é o exemplo que iniciou aqui, o teu interesse nas riquezas, no poder, né, no ter, tem que deixar um pouco de lado. Porque senão tu não vai querer pensar em fora disso. É uma renúncia a isso, né? E as purificações, realmente, é tu pensar, por exemplo, no bem coletivo e não só no teu bem. Porque se tu está ligado a todos e tudo da mesma criação, então tem que se pensar coletivamente, né? Veja que na filosofia, né, de Socrático vai dizer tudo aquilo que a doutrina espírita acaba, né, por nos ensinar em outros momentos, né? Aliás, Sócrates é citado no início do Evangelho segundo o Espiritismo, né? Na sua sabedoria, inclusive provando sobre que ele falava sobre a lei da reencarnação, né? Então, Sócrates dizia ter recebido de Deus a missão de exortar os atenienses, chamar o povo ateniense, né, fossem eles velhos ou jovens, a deixarem de cuidar das coisas, passando a cuidar de si mesmos. Tal atitude o fez dedicar-se inteiramente à filosofia e à prática do diálogo, como eu coloquei aí primeiro, né? A atitude de Sócrates questionava os valores da sociedade de Atenas, razão pela qual seus inimigos o levaram ao tribunal, onde foi julgado e condenado à morte. Ele foi julgado, né, e condenado a tomar cicuta, né, um veneno. Vejam como aqui a gente vai comparar, né? Como ele levava a pessoa à espiritualização de uma forma firme, contundente, né, a sociedade o condena à morte, a tomar cicuta. O que fizemos com Jesus? Do mesmo jeito. Então, quem realmente vem para radicalizar, vamos dizer assim, né, realmente contrariar o sistema social e espiritualizar, a sociedade que é ligada à matéria condena, leva, ele é tido como um perturbador, né, assim por diante. Já falamos aqui, né, que o cristão, numa mensagem que passamos há poucos dias aqui, né, o cristão anda à contramão da sociedade, o verdadeiro cristão. Por quê? Ele vai ser diferente dos interesses mesquinhos né, do ter. Ele vai procurar o ser. Ele vai ser diferente da mentirinha, por exemplo, né? Ele vai ser verdadeiro, honesto, leal. E vai contrário à sociedade, que é o comum, né? Não, eu tenho que mentir para poder vender o meu peixe, né? Não tem que mentir para vender o peixe. Você tem que ser competente para vender o seu peixe assim como ele é, né? Então, também Sócrates estava nessa situação. A questão central do cuidado de si é que jamais se tem acesso à verdade sem uma experiência de purificação, de meditação, de exame de consciência. Olha só, cuidar de si, não se chega à verdade se não se tem uma experiência de purificação, de iluminação espiritual, né? através da meditação, através do exame de consciência, através da reflexão, através do estudo, como nós estamos fazendo aqui agora. Eu lembro hoje ainda, né, nesse momento que a gente estava discutindo lá, né, uma pessoa que estava aí ouvindo disse, mas para, né, vai discutir religião. Não estava discutindo religião, nós estávamos tendo brincadeira, de bom humor, né, porque eu sei o que, que essa pessoa pensa, então nós estávamos brincando, de bom humor, mas não vai discutir religião. Porque o conceito, você não tem que discutir, é a formação, coisas profundas. Você não pode nem dar espaço para que alguém chegue e realmente pensar sério. Fica no superficial. Faça a sua celebração, o teu ritual lá e não pensa. Assim você certamente é manipulado, né? E as pessoas vão fazer de você aquilo que elas quiserem, né? Então, de um outro modo, o estado de iluminação, de descoberta da verdade, não é produto do estudo, mas de uma prática acompanhada de reflexão constante sobre minhas ações e atitudes e de como posso modificá-las para me tornar uma pessoa melhor. É como se a vida fosse uma obra de arte em que nós vamos nos moldando, nos aperfeiçoando no decorrer da existência. Sócrates, porém, via a busca da verdade como um caminho de ascensão. Pois quando cuidamos de nós mesmos, modificamos nossa relação com os outros e com o mundo. Olha só, quando a gente cuida da gente mesmo, modifica a relação com os outros e com o mundo. Com certeza. Você se autorrealiza. Você, vamos dizer assim, se encontra com o divino. E a tua relação com os outros vai ser diferente. Não vai ser de cobrança, não vai ser de dar bola para porcariazinha, como a gente diz, né? Você vai mudar. E a tua relação com o mundo, com certeza também muda, porque você vai respeitar o mundo que você vive. Você, espiritualizado, vai mudar a sua relação com todos. Não tenha dúvida nenhuma. Ó, mergulhados em preocupações com a aparência e o consumo, que a nossa sociedade apresenta, pensamos estar cuidando de nós mesmos. Quando, na verdade, estamos nos perdendo em meio às coisas. Então, quando a gente está só no consumo e nas aparências, nós achamos que nós estamos nos cuidando, né? Na verdade, nós estamos nos perdendo no meio das coisas. É preciso conhecer a si mesmo para não perder-se. Claro que você não vai encontrar toda a verdade em si mesmo, mas pelo menos a única verdade capaz de salvá-lo. Olha o final dessa frase. Você pode até não encontrar toda a verdade em si mesmo. Embora, né, esse aqui é uma análise, não era o que Sócrates dizia. Ele dizia que ali você encontra toda a verdade. Mas ele diz assim, se você não encontra toda a verdade em si mesmo, pelo menos vai encontrar a única verdade capaz de salvá-lo. Ou seja, teu encontro, naturalmente, você vai ascender espiritualmente, né? Então, vejo que o sentido do conhece-te a ti mesmo, né, que estava no templo de Delfos, né, foi adotado por Sócrates isso, e vem até lá hoje milhares de filósofos, vamos dizer assim, né, trabalhando em cima dessa ideia, e como com certeza a doutrina espírita também.